Agora eu quero ver Tarzizinha cantar. Tô cansado de viver um jogo, tô cansado de correr atrás. Mentir, egoísmo pra mim não dá mais. Tipo Tardezinha, vai. Você sempre cheia de mistério, nunca leva o que eu falo a sério. Se esconde atrás das loucuras que faz. Vocês cantam? Nunca tentou me entender, pensar somente em você. Vai cuidando da sua vida, os seus interesses vêm em primeiro lugar. Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, diz que muda pra me impressionar. Chega! Chega madrugada, telefone toca, mas eu não atendo, bate minha porta. Só que eu tenho medo de me arrepender. Já não sei direito, mas quem é você? Tô dividido, pois a carne é fraca. Quando o lance é quieto, coração que para. Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver você mudar. Show! Eu sou sempre culpado, pago caro pela chance de me defender. Nunca tentou, somente você. Vai cuidando, ei. Os seus interesses vêm. Posso tocar contigo, Fabinho? Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, que honra. Diz que muda pra me impressionar. Chega! Chega madrugada, chega madrugada, telefone toca. Quantas músicas? 5? Só que eu tenho medo de me arrepender. Já não sei direito, você quer 5 batidas? Eu fico dividido, pois a carne é fraca. Bora! Quando o lance é perto, o coração que para. Suas atitudes me fazem pensar, será que vale? Vou resolver, pagar. Para quando? Chega, chega, chega, chega a madrugada. A madrugada. Só que eu tenho medo de me arrepender. Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a carne é fraca. Quando o lance é pé, o coração que para. Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver você mudar. Essa é a Tardezinha.